Getsemane. Vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, vai. Quem vai sobreviver? É madrugada, Deus me guarda do mal desse mundo. A luz do poste tá quebrada, ouço passos, vejo o vulto no escuro. Deus sabe de tudo. Não tremo, não me assusto, observo a todos e a tudo. Eu tô na luz, mesmo andando no escuro. Uma casa de trem, uma boca de fumo. A vigília fervorosa, a pedra que leva ao túmulo. Eu conheço a droga, eu conheço as armas. Conheço os aliados, os pilantras da quebrada. Conheço quem acorda antes do sol pra trampar. E quem vai dormir ouvindo o galo cantar. Conheço o padre, pastor, macumbeiro, espírita. As mina de responsas, Maria, gasolina. Quem serve a Deus? Deus, e por nada se desvia. O lobo que se veste de ovelhinha. Eu tô nessa corrida resgatando almas perdidas. Onde está a morte, tua vitória então me diga. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. Dona Maria, é melhor guardar seu filho. Ele é o vagão na madrugada e Satanás tá no mesmo trilho. Locomotiva do inferno vem fazer reboque. Muita família vai ficar em estado de choque. A Bíblia ou a 9, a conversão, a sorte. A humildade do trabalho, a arrogância dos malote. Quem é mais forte, o peito ou a bala? Aqui na terra ninguém chora a morte de canalha. Os pretos sangram na senzala, o povo de Deus. No Egito hoje sangramos na quebrada pelo amor de Jesus Cristo. Esperamos sua volta. Me sinto aflito, o conflito é constante. Verdade, mentira, tão querendo me testar. Ressuscitar a minha ira, inimigo, então se liga. Sua hora vai chegar. Comédia, vacilão, sempre vem outro em seu lugar. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. Chico estrala e abala sua mente. Contente com este mundo, veste luto pro futuro. Eu tô no lucro. Se eu tô na paz de Cristo, o sangue que me cobre me livra dos inimigos. Fracasso, drogas, gatilho já não me atinge mais. Sem a proteção divina que é poder do paz. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. E só quem tem o sangue de Cristo vai sobreviver. É madrugada, é madrugada. É madrugada, morte, sai, vai, dá um rolê. É madrugada, é madrugada. É madrugada. É madrugada. É madrugada.